Apenas para você saber, essa taxa de envio é apenas para manter nosso sistema no ar, conseguir enviar o retrato para você e continuar ajudando cada vez mais mulheres. Eu gostaria muito de conseguir pagar isso sozinha, porém, infelizmente, ainda não consigo.